Ao final desse vídeo, é esperado que tenha ficado claro das mudanças que ocorreram desde o lançamento de Street 5 até de fato sua última atualização. Esse jogo é um bom exemplo dos casos de jogos que podem ganhar muito mais conteúdo e ficarem melhores ao longo do tempo, desde que o jogo tenha uma base sólida de fãs e o interesse da desenvolvedora. Infelizmente, para muitos que jogaram o jogo nos primeiros anos de vida dele, a imagem pode ser muito negativa, mas é importante mostrar que há uma diferença entre o que o jogo foi e o que ele é hoje em dia. Hoje, Street 5 Champion Edition tem o maior elenco se comparado com seus antecessores, um modo arcade bem robusto que presta homenagem aos jogos anteriores, uma boa variedade de trajes alternativos e cenários, trouxe algumas mecânicas diferentes, um modo sobrevivência interessante e um modo online decente. Mas num aspecto técnico e visual não inovou tanto, principalmente se comparado com Street 4, apenas atualizou a fórmula para uma nova geração. E durante seu lançamento e boa parte de sua vida, o jogo teve problemas que comprometeram a experiência inicial. Apesar do desempenho comercial decepcionante no começo e da indisponibilidade no console da Microsoft, Street 5, com suas versões atualizadas, conseguiu vender um total de 7 milhões e 700 mil unidades, atingindo o sucesso comercial. E os erros e acertos que aconteceram nesse jogo moldaram o próximo capítulo. Mas isso é assunto para outro vídeo.